Olá, ouvintes. Eu sou Isabelle Mioto. Começa agora no Trem do Tempo. Um programa com prosa, poesia, literatura e música. Aqui comigo, Antônio Mioto. Olá, ouvintes. Olá, Belle. Abrindo o programa, Inesita Barroso, Fiz uma Viagem. E na sequência, entrevista Andréia Gonçalves, A Viajante do Trem. Eu fiz uma viagem, água foi pequenininha. Saí dos olhos d'água, fui até a Lagoinha. Agora, colega, veja como carregado eu vinha. Trazia minha nega e também minha filhinha. Trazia meu tatu bola, fio do tatu bolinha. Trazia o meu facão com todo o aço que tinha. Vim de couro de boi manso, só no bocal da bainha. Trazia uma capoeira com 400 galinhas. 20 sacos de feijão, 30 sacos de farinha. Mas a sorte desandou quando cheguei à Lagoinha. Bexiga deu na nega, catapora na fiinha. Morreu meu tatu bola, fio do tatu bolinha. Roubaram meu facão, com todo o aço que tinha. 20 couro de boi manso, só no bocal da bainha. Morreu minha capoeira, das 400 galinhas. Gorgulho deu no feijão. Eu sou Andréia Gonçalves, sou moradora aqui de Suzano, São Paulo. Eu comecei a minha história na escrita em 2013, oficialmente falando. Comecei a ser conhecida como a viajante do trem. Toda essa história aí começou com um blog, na verdade uma página no Facebook. Eu trabalhava próximo ao metrô Santa Cruz, como eu falei, eu moro aqui em Suzano há mais de 40 anos, então praticamente é a minha cidade natal. E eu levava aproximadamente, sei lá, em torno de 2 horas para ir e 2 horas para voltar. E nesse trajeto, eu tentava aproveitar a melhor parte do tempo produzindo alguma coisa, seja lendo, né? Então eu sempre tinha um livro para estar passando melhor pelos perrengues diários que todos nós que pegamos transporte público, principalmente trem e metrô, sabemos como é. Ou eu via, né, observava alguma cena, alguma situação que me chamava atenção, e eu escrevia pequenos textos e publicava, né, no meu próprio Facebook, né, para os meus amigos, aí, pelo círculo de amigo, eu acabava lendo, dando risada, achando interessante tudo aquilo. E amigo é assim, né, amigo acaba te incentivando para todas essas coisas, né. E aí todo mundo comentava, junta tudo isso, você ainda vai fazer um livro, ainda vai escrever um livro e tudo mais, né? E aí me estimulava cada vez ver mais situações e ir relatando para todos eles. E eu sempre relatava, né? E como eu sou uma pessoa que procuro sempre tá bem humorada, tento, apesar de todas as dificuldades, ver o copo sempre meio cheio, eu colocava isso para que as pessoas pudessem rir, infelizmente, de uma situação, né, que há muito que melhorar, a gente sabe disso, mas que também não fosse mais uma pessoa que saísse de casa já com aquela, né, aquela sensação de nossa, vou pegar o trem, meu dia já começa errado, né? Então, já que a gente tem que enfrentar tudo isso, vamos enfrentar com bom humor. E aí eu, teve um dia aí que uma amiga minha riu bastante, uma grande amiga minha, né, amiga há anos, e ela falou, gente, vamos juntar tudo isso, vamos montar uma página. E eu fiquei com isso na cabeça e eu mesmo cheguei e falei, bom, eu mesmo vou montar essa página. Então foi em fevereiro de 2013, eu montei essa página no Facebook. Quem tiver curiosidade, só procurar lá A Viajante do Trem no Facebook. E comecei a colocar os textos que eu escrevia. E surpreendentemente isso acabou viralizando, né? As pessoas, elas começaram a compartilhar, comentar, curtir, dar mais incentivos, né? Para que toda vez eu começasse a fazer isso. Então eu já saía de casa preparada para ver mais histórias, né? Então pegava pegava o celular lá no bloquinho de notas, já escrevia tudo isso, né, as coisas que eu ia observando, e transformava em texto e soltava. Com um pouco mais de um mês, na verdade com um mês exatos, eu comecei a, né, ter um jornal aqui da região, o jornal DAT, Diário do Tietê, conversando, eles me ofereceram uma coluna semanal. Então, todas as sextas-feiras eu tinha uma coluna, logo no começo do jornal, nas primeiras páginas, uma coluna. Eles deixavam eu escrever minhas crônicas ali. Então, o negócio começou a ficar mais sério, porque, né, não tinha o compromisso semanal de escrever e o tamanho certo, né, edição, tinha que mandar para o editor com alguns dias com antecedência. E isso me ajudou também a ficar mais conhecida, principalmente aqui na região. E aí foi dando start a minha história, né? Através disso, consequentemente, por causa do Twitter, Twitter também foi uma rede social que me ajudou bastante. Eu juntei todas essas crônicas com alguns apoios, lancei o meu primeiro livro, que é intitulado também como A Viajante do Trem. Mais ou menos é isso, o começo da minha história, né? Eu digo que eu sou uma Andréia antes do livro, uma Andréia depois do livro, porque através desse livro eu pude conhecer principalmente os movimentos de saraus, porque foi através dos saraus que eu conheci muita gente importante nesse meio da literatura periférica, né, que chamamos. E esse movimento de sarau, que até então para mim era algo completamente desconhecido e que me transformou, principalmente como pessoa. E aí a gente vai nessa pegada aí, já estamos em 2020, então 7 anos já, na verdade, dessa história como A Viajante do Trem. Então, o meu livro é de crônicas, bem-humoradas, né, para quem anda nos trilhos. E aí depois eu já participei de outras coletâneas promovidas principalmente pelo Alessandro Buzzo, no Sarau, né, Suburbano Convicto, que é uma escola para mim, um acolhimento incrível. E eu já tô há uns 2 anos sem escrever no jornal, acabei saindo. Mas agora o meu foco acaba sendo, às vezes, escrever mais quando eu tô... aquela questão da inspiração mesmo. Então, acabo escrevendo sobre situações que eu vejo no dia a dia. Então, é um poema, uma crônica um pouco mais social de situações que eu vou vivenciando. Essa sou eu. Andréia, uma pequena pausa nessa nossa entrevista. Vamos aproveitar e ouvir Auá, grupo de cantadoras. Elas irão interpretar Canavial. E, na sequência, a continuidade da nossa entrevista. Auá, Canavial. Não posso vou ler um pequeno trecho de um texto do meu livro, né, Viajante do Trem. Esse texto, eu tive uma felicidade muito grande, porque o Sarau da Casa Amarela, que fica ali em São Miguel, do Akira, da Sueli, junto com a Rosinha, com o Escobar, eles fizeram uma consultoria do Dia do Trabalho, algo assim. E eles encenaram, né? Eles pegaram meu livro e encenaram umas três crônicas. E assim, foi uma felicidade muito grande. Eu lembro que quando eu assisti, né? Quando eu fiquei sabendo, já fiquei muito emocionada. E aí teve um evento no Sesc Itaquera, onde eles fizeram a encenação. E foi muito emocionante para mim, porque apesar de ser um texto engraçado, todo mundo rindo e eu tava lá chorando, porque... Eu acho que a materialização do que você escreve. Eu acho que isso é muito marcante para mim. Eu agradeço eles demais por isso. Esse texto chama-se Pescoções. Então, eu vou ler um pequeno trecho aí, vou deixar já instigados para quem quiser procurar aí o livro aí, enfim. Ser observador é o que preciso para poder escrever essas histórias. Sem isso, minhas viagens seriam muito maçantes, sem graça. O que mais existe no transporte público em geral são os chamados pescoções. E no trem, não seria diferente. É só você sacar uma revista ou um jornal que eles aparecem. Pode ser egoísmo, e acho mesmo que é, mas me sinto incomodada com esse tipo de pessoa. É difícil me concentrar quando sei que estou compartilhando minha leitura, seja em papel impresso ou mesmo quando estou pescando, digitando algo no celular. Para ter uma ideia, enquanto escrevo isso, tem um rapaz que esticou pescoço quase fungando no meu cangote. Bom, pelo menos ele é o primeiro a ler essa crônica. Bom, esse é um pequeno trecho aí, depois a crônica continua aí. E os poemas, né? Como eu disse, eu fiz alguns. Eu vou ler um aqui que eu gosto bastante. Rótulos. Não sou pobre nem rica. Não sou central ou extremidade. Eu quero calor, mas também me aconchego no frio. Enxergo a luz e também tenho momentos sombrios. Pulo muro, mas me delicio pela liberdade de não precisar transpô-lo. Adoro o riso, só que me encanto com o lavar de minha alma. E não preciso que ninguém me mostre isso. Julgamentos e radicalidades de que N nunca pode se envolver com B nunca me formaram caráter. Não tenho que ser o que querem que eu seja, porque há duras penas e ainda é eterna construção. Aprendi que a única etiqueta que eu quero usar é essa. Sou Andréa Gonçalves. Simples assim. Acabamos de ouvir a segunda parte da entrevista com Andréa Gonçalves, a viajante do trem. E antes, o grupo Auá de Cantadoras. Na sequência, ouviremos Deja Vu com Rita Ribeiro e Mercenárias. Me perco nesse tempo. Penicilina e dor, janela e cantador. voltar. Não sei como voltar. Me perco nesse tempo, me perco nesse tempo, me perco nesse tempo, me perco nesse tempo. Às vezes sinto, tenho que mudar. Penso que o tempo sempre quis me devorar. Acabamos de ouvir Mercenárias, Me Perco Nesse Tempo. E antes, Rita Ribeiro, Deja Vu. Agora uma reflexão que os coletivos Antimídia e Facção Fictícia apresentam no áudio A Era da Democracia. Uma crônica pensando para incitar o debate sobre as origens do voto democrático e seus limites e propostas para superá-lo e construir um mundo realmente igualitário e livre. Um mundo onde caibam muitos mundos. A reflexão que eles nos incitam. Democracias são muito mais estáveis que ditaduras, pois são mais participativas e inclusivas. Mas é possível ser tudo isso sem que haja igualdade ou liberdade quando votar? É tudo o que podemos fazer? Vamos ouvi-los. Regimes absolutistas são naturalmente instáveis. O tirano que governa de acordo apenas com seus desejos e humores facilmente desperta a revolta das classes oprimidas e disputas internas entre membros da elite. Quando os povos derrubaram as monarquias, novas elites, como a burguesia, correram para controlar as novas formas de governar. Descobriram, então, que o voto é uma ótima ferramenta para pacificar a revolta de grupos que se sentem excluídos dos processos políticos. Em vez de se rebelar para derrubar um rei, por que não esperar mais 4 anos e eleger um novo presidente? O poder de decidir continua na mão de poucas pessoas. Mas agora ninguém pode dizer que as pessoas não são ouvidas. O voto se tornou uma ferramenta para legitimar governos. Enquanto transfere nossa capacidade de agir e mudar a realidade para políticos profissionais, limitando a participação popular a uma única pergunta: quem vai mandar? Todas as outras questões serão decididas apenas por quem for eleita para isso. Se queremos nos candidatar às eleições, precisamos de dinheiro, influência, alianças com diferentes partidos e vastos recursos para ter alguma chance de ganhar. Em resumo, o voto é um mecanismo que limita a participação da maioria, enquanto permite que uma minoria use campanhas milionárias para chegar ao poder. Assim, as mesmas elites e famílias se revezam nos governos, enquanto muitas pessoas passam décadas como parlamentares, monopolizando cargos por gerações. Suas atividades são unicamente governar, sendo assim, é difícil pensar que podem representar alguém além de sua própria classe de governantes. A realidade nos mostra que participar da política eleitoral significa abrir mão de construir uma força coletiva para entregar ainda mais poder e legitimidade às instituições políticas, que amanhã podem estar nas mãos de ditadores e autoritários, seja por um golpe de Estado ou através de eleições democráticas, como fizeram Bolsonaro, Trump e Hitler. Portanto, ao invés de apenas pedir para alguém votar ou não, que tal experimentarmos formas de ação política que façam diferença concreta e imediata para nós e nossas comunidades, para que possamos agir diretamente sobre as questões importantes para nossas próprias vidas? Existem diversas ferramentas e caminhos que podemos buscar que, ao invés de tirar o poder de nossas mãos, empodera a nós e a nossas comunidades, como a ação direta, a tomada de decisões por consenso, a busca pela autonomia, a construção de federações e redes interdependentes, formas transformativas de abordar conflitos, a criação de espaços de encontro e troca, e diversas outras possibilidades que fomentam a descentralização, a horizontalidade a solidariedade, o apoio mútuo e um mundo mais igual, justo e livre. Não espere por permissão ou liderança de alguma autoridade. Não implore para que algum poder superior organize sua vida para você. Tome a iniciativa com sua comunidade. Eu prefiro ser quem eu sou, assumindo minhas loucuras e até os meus erros. Porque ninguém é perfeito, ninguém é perfeito. A vida é assim mesmo, ninguém é perfeito. Não preciso ser uma máquina e garantir. Seus conselhos, porque ninguém é perfeito, ninguém é perfeito. A vida é assim mesmo, ninguém é perfeito. Por condutas e manias, querem que eu seja uma pessoa mais contida. Eu prefiro ser quem eu sou, assumindo minhas loucuras e até os meus erros. Porque ninguém é perfeito, ninguém é perfeito. A vida é assim mesmo, ninguém é perfeito. Acabamos de ouvir Paola Silva, Ninguém é Perfeito. Vamos ouvir Caso Você Se Case, com Marília Barbosa, e logo em seguida, Caminho das Águas, com Maria Rita. Escreva nota, não destrave a porta, não esteja morta, não estrague a horta, não estrague a horta. Faca que não corta, mulher semi-morta. É necessário nada, tudo, mudo, surdo, absurdo, nada em fazer. Caso você case, não escreva nota no jornal, não destrave a porta do quintal, não esteja morta, não estrague a horta. Estrague a horta, faca que não corta, mulher. nada infaz. É necessário nada, tudo mudo, surdo, absurdo, nada infaz fazer. Mas caso você case, não escreva nota musical, não destrave a porta do hospital, não esteja morta, não estrague a horta, não estrague a horta. Teu pumba me leva, leva que quero ver meu pai. Caminho bordado a fé, caminho das águas. Me leva que quero ver meu pai. A barca segue seu rumo lenta, como quem já não quer mais chegar. Como quem se acostumou no canto das águas, como quem já não quer mais voltar. Os olhos da morena bonita, aguenta que tô chegando já. Na roda canta com seu, ouvi as abumba. Me leva que quero ver meu pai. No teu bumbá me leva, leva que quero ver meu pai. Caminho bordado a fé, caminho das águas. Me leva que quero ver meu pai. A barca segue seu rumo lenta, como quem já não quer mais chegar, como quem se acostumou. Leva que quero ver meu pai. Acabamos de ouvir Caminho das Águas, com Maria Rita. E antes, Caso Você Se Case, com Marília Barbosa. Agora vamos ouvir o boletim Leituras e Livros. Meu livro me livra da TV, livro-me de você a me teleguiar. Seus rádios e jornais infectados manipulam meus dados só pra eu não jogar, não jogar. Em 29 de outubro comemorou-se o Dia Nacional do Livro. A escolha da data deu-se em homenagem ao dia em que também foi fundada a Biblioteca Nacional do Brasil. Hoje vou indicar os livros. Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, da Carolina Maria de Jesus. Publicado em 1960, reúne 5 anos de diários da autora, exímia leitora, negra, catadora de papel e que criava os filhos sozinha, sendo moradora da favela do Canindé. Um livro necessário. Leiam Carolina de Jesus. O outro livro, Ponciá Vivêncio, de Conceição Evaristo. Publicado em 2003, Um livro que em cada página te puxa para dentro da história, que é belíssima e dolorida, de Ponciá Vivência. Uma mulher negra que sofre as dores de seu povo muito antes dele existir. Ler Ponciá é se emprestar à história. Uma rápida intervenção musical. Vamos ouvir. Chegamos ao carnaval para defender a terra. Chegamos ao carnaval, hoje a América despierta. Pueblos originarios que se juntaram para luchar contra os dictadores evangelistas de Donald Trump. Este é nuestro lugar e temos que cuidarlo. Nadie nos podrá callar. Suena fuerte nuestro canto. Somos la patria grande y ahora nadie nos va a parar. Entre todas y todos el continente resistirá. Macri ya no está más, que la gente no se olvide. Que le gusta reprimir, igual que Piñera en Chile. Afuera Bolsonaro con su racismo que nos asusta. Fuera la vieja cheta que está en Bolivia y se cree rubia. Ecuador está muy mal, paga el pobre, gana el rico. Colombia se despertó, en Perú mandan milicos. Vemos que la derecha vino por todo una vez más. Y hasta no conseguir lo que era muy claro no va a parar. Algo que no entendemos que le ha pasado al Uruguay. Porque se han olvidado de las miserias y hoy son gobierno una vez más. Gostaram do que ouviram? Voltando para mais indicações. Pequenos Grandes Lábios Negros, de Ana dos Santos. Recém-publicado agora em outubro de 2020. Pequenos Grandes Lábios Negros, obra que integra a coleção Mulheril das Letras, publicado pela Venas Abertas Editora Popular de Minas Gerais. O livro está dividido em três partes: poeróticos, língua e poenegros. A obra aprofunda alguns dos temas abordados em Poerotiza, lançado em 2019. O livro que celebra a voz feminina e feminista da poética negra. E o último, Híbrida, de Janaína Moitinho, que foi publicado em 2018 pela Vá Cartoneira. Híbrida pode ser também lido como a palavra em artesania. Resumidamente, poesia para quem tem sede de beleza. Toma a liberdade de ler um dos seus poemas. Notícias. As notícias não são boas, nada boas. Não há avanço nas negociações. Os indícios apontam que a guerra continua. Nenhuma das partes envolvidas aceitou o cessar-fogo proposto pelas Nações Unidas. É triste, mas as boas notícias não são boas, nada boas. Não houve avanço nas negociações. Nenhuma de nossas partes envolvidas cessou o fogo proposto pelas Nações Unidas. E as chamas espalham-se, querendo encontro. Janaína Moitinho. Acabamos de ouvir o boletim informativo Leituras e Livros. E agora, vamos ouvir Coisas da Vida, com Rita Lee. Na sequência, Como Nossos Pais, Elis Regina. E Avesso, com Selmar. Quando a lua apareceu, ninguém sonhava mais do que eu. Já era tarde, mas à noite uma criança distraída. Chance, uma sorte, uma nova.

Cega a fé, o pó que enxuga meu pranto faz feridas no meu pé. As bandeiras do beato, da cor de lama rachada, chupam como carrapato almas de gente ao quebrar. O chão de Jeremoabo se transforma em matador. Aqui faço, ali acabo, e lá se fabricador. As estrelas de Curisco anunciam Satanás. Na guerra se encontra risco, mas há quem busque cartaz. Os apoios do vaqueiro são lamentos de marfim. Neles acho verdadeiro pressentimento do fim. Pois se a terra é do homem e o sertão vai se acabar, quais dos frutos todos comem, quantos vão chegar ao mar? Os apoios do vaqueiro são lamentos de marfim. Eles acham verdadeiro pressentimento do fim. Pois se a terra é do homem e o sertão vai se acabar, quais dos frutos todos comem, quantos vão chegar ao mar? Acabamos de ouvir Jereba, Aboios, e antes, Janis Joplin, Cosmic Blues. Você já ouviu falar encontro de estéticas da periferia? Você saberia dizer o que é o encontro Estéticas da Periferia? Idealizado pela Ação Educativa, o Estéticas das Periferias chega à sua 10ª edição em 2020 na cidade de São Paulo. O evento mobiliza inúmeros espaços culturais em todas as áreas dos fundões da capital paulistana, de sul a norte. O experimentalismo artístico permeia toda a programação, que é construída colaborativamente por 26 coletivos culturais a partir de 6 eixos: produção cultural de mulheres, direitos humanos, culturas negras, direito à cidade, meio ambiente, futebol e cultura. Hoje, trago para vocês a intervenção na abertura desse encontro de 2020. A intervenção da poeta Luz Ribeiro. Na sequência, a música Ele Não, que é uma versão da canção italiana Bella Ciao. Sou, você tá me ouvindo? Sou. Sou, você tá me ouvindo? Sou. Sou mulher de papel, me compõe celulose e celulite. Me derreto fácil, me arremesso frágil, me quiseram ágil, eu leito, tento. Sou mole de iguais peitos flácidos e seio farto, outrora plácido, hoje turbulentos. Minhas estrias são mapas que não me levam a lugar algum, são marcas de uma cansável aceitação de quem ousou caber nos incabíveis. 38, liso, moda, mídia, média, fracasso, eu não me caibo, meu mundo vasto mundo é vasto. Número 44, 46, 48, amorenaram-me e eu amornei, queriam-me quente, mas sou ardida, instantaneamente, em 3 minutos, fico fria. Vê? Punho de aço, cabelo em rixo, abraçar insiste, mas me mudo fácil, solidão persiste. Como mulher, o meu papel deveria ser o de servir a minha família, deveria ser o de servir o meu esposo, deveria ser o de gerir 5 filhos, o de parir os 5 filhos e ainda olhar os cachorros, deveria ser o de propiciar o gozo, mas... eu devo e não nego. E se essa dívida é uma dúvida, na dúvida, eu deixo o pagamento em aberto. Não ando nas linhas, eu extrapolo as margens, sou só um risco na folha e arrisco riscar poesia. Eu rio, ansiando amar. Em mim, só o riso é frouxo. Talvez os braços também. Deixo todo mundo escapar. Permanece o que convém, as pernas são fortes, é o chão que me escapa, com mania de voo, os poemas dão asas, minha gramática é sintomática. Não estou nos livros, por isso escrevo história, o passar do calendário demarca a minha trajetória, sou mulher de papel, no papel e fora dele, que meu pai Oxalá permita que eu seja também uma mulher de... palavra. Menino passando isso pelos becos e vielas, vocês que falam becos e vielas, sabe quantos centímetros cabe em um menino? Sabe de quantos metros ele despenca quando uma bala perdido encontra? Sabe quantos nãos ele já perdeu a conta? Quando vocês citam quebrada nos seus TCCs e teses, vocês citam as cores da parede natural tijolo baiano, vocês citam os 6 filhos que dormem juntos, vocês citam que geladinho é bom só porque custa R$1... Vocês citam que quando vocês chegam para fazer suas pesquisas, seus vidros não se abaixam, não citam, não escutam, só falam falácias. É que vocês gostam mesmo é do gourmet, da quebradinha, um sarau, um sambinho, uma coxinha. Mas entrar na casa dos meninos que sofreram abuso durante o dia não cabe nas suas linhas, suas laudas não comportam, batuque do peito laje com vista para o córrego, seu corretor corrige as estruturas de madeirite. Quando eu me estreito no beco feito para os meninos pedir impróprio, eu me perco e peco por não saber nada, por não ser geógrafa. Invejo tanto esses meninos mapa, percebe? Esses meninos desfilam moda, Havaianas, número 35, barra 40 e todos, que é tamanho exato para o seu pé número 38. Esses meninos, tudo sem educação, que dão bom dia, abrem até portão. Estão tudo fora das grades escolares, nunca tiveram reforço de ninguém. Mas reforça a força, a tática do tráfico, mais um refém. Esses meninos que não sabem nem escrever, marca os becos tudo com caquinho de tijolo. PCC. Para você ver. Não vê que esses meninos sem carinho não tem carrinho no barbante. Pensa comigo que bonito se fosse peixinho fora d'água. A desbicar no céu. Mas é réu na favela e lhe fizeram pensar voos altos. Então voa. Havia umzinho. E os meninos corre, podia ser adaga, flecha, lança, mas é lançado para fora, vive pela margem. Na quebrada do menino não tem nem ônibus para o centro da capital. Isso me parece um sinal, é tipo uma demarcação de até onde ele pode chegar. E os meninos malandrão, faz toda a lição, acorda cedo, dorme tarde, é chamado de função. Cria casa, mas é fundação. Tem prestígio, não tem respeito, é sempre suspeito de qualquer situação. Vocês já pararam para ouvir alguma vez o sonho dos meninos? É tudo coisa de centímetros, um pirulito, um picolé, um pai, uma mãe, um chinelo que lhe caiba no pé, um aviso. Quanto mais retinto o menino, mais fácil de ser extinto. Seus centímetros não suportam 9 milímetros, porque esses meninos sentem metros. Estão atendendo pedidos aí, a Luz Poeta... Chegou, agora eu vou chamar de novo a Luz Ribeiro, a apresentadora, né? E por que que eu fiz esses poemas? Luz, por que você escolheu esses poemas? O primeiro poema e o segundo poema, eu tive a alegria de utilizá-los nesse show de abertura do Estéticas da Periferia. Então, em 2017, eu participei do Slam, Eu, Tu, Nós, Vós, que foi uma dramaturgia poética dirigida pela Roberta Estrela Dalva, que constou com muitas pessoas que compõem a cena literária de slam. Em 2018, eu, com uma barriga desse tamanho, fiz o Negras Vozes em Travessia. Né? E foi lindo. Então, muitas mulheres pretas juntas, Mel Duarte, Nega Duda, Jussara Marçal, Dani Nega, todo mundo ali compondo e recriando nossos dias, a nossa trajetória, falando do nosso território, através da nossa própria ótica. Acabamos de ouvir a versão de Bella Ciao, Ele Não, cantado aqui no Brasil, né, por vozes brasileiras. E antes, a fala de Luz Ribeiro, a poeta Luz Ribeiro, na abertura do evento Estéticas das Periferias de 2020. E agora vamos ouvir Max Romeo, que é um músico de reggae de bastante sucesso na Jamaica e no Reino Unido. Ele é um dos responsáveis, né, desse reggae denominado lyrics, onde são cantadas músicas sempre com três vozes, né, dando uma conotação vocal mais elaborada. Dele iremos ouvir Antifascista. Né? Já na sequência, vamos de Baboon, No ABC a Amizade Prevalece. Esse grupo, o Baboon, é um projeto, uma banda independente que vive a dor e a delícia de se fazer música no Brasil. Baboon é o calor humano em meio à frieza da cidade. Bom, chega de prosa, vamos ouvi-los, né? Yeah, this is Max Romeo alongside DJ Bruno against fascist and racist ignorance. Fascist son of the morning, Bruno gonna chase you out of earth. Hawaiian shirt and chase the fascists out of Earth. Oh no, put on a Hawaiian shirt and chase the fascists out of Earth. Oh no, send them to outer space to find another place. Oh no, send them to outer space to find another place. Fascist is an evilous man, but him can't choke shit on a man. So when I check him, I lost his hand. And if he flip, I'll go with him. Oh no, put on him iron shirt and check the fascist out of earth. Yes, Bono, put on another shirt and chase the racists out of Earth. Bono, send them to outer space to find another place. Yes, Bono, send them to outer space to find another place. Oh, na na, oh, na na. Sobre a violência, bem, bem. Podia ficar naquele veneno, mas nem a amizade vai além. Vale mais que mil vinténs, vale mais que mil vinténs, vale mais e vai além, sim. É na sinceridade, mano. É o laço forte, dá um nó, esconde a ponta pra ninguém desatar. Não tem problema, é para não se deixar levar pelo sistema. Os muros da cidade querem nos separar, nos tirar de cena. Baseada que cola com nossa disfarça. Pela garoa de SP, respeita a atitude presente, elimina qualquer desavença. Adorar com meus aliados é a minha recompensa. Aqui é babo que chegou, é o meu nome, eu vou que vou. Tamo junto na batalha, mano, demorou. No ABC, a amizade prevalece. No ABC, a amizade prevalece. No ABC, a vida acontece. Terra que me deu, que me dá, que me fortalece. Fim de tarde, quando eu me lembrei dos parceiros, tenho pé nas amizades. Na, na, na, na, na, na. Fica